assunto é um indiferente, talvez não sejam muitos que são texto, mas é um texto muito interessante, muito significativo, e eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre ele, lembrando que nós estamos numa caminhada bem significativa e, de certa forma, até contínua. Isso não impede que você que está vindo hoje pela primeira vez compreenda o que nós vamos conversar aqui hoje. Mas é que a gente tem falado sobre um tema muito especial e que nos diz respeito a todos, que é o tema da ansiedade. Nós temos trabalhado essa questão da nossa luta contra a ansiedade no dia a dia, nos desafios da vida. Já trabalhamos nos últimos encontros todas as causas da ansiedade, aqueles fatores que nós identificamos como fatores geradores de ansiedade. E hoje eu quero, não é, encerrar. Nós falamos da última causa no último encontro, falamos sobre a busca pelo sentido, e hoje eu quero ver se a gente faz uma espécie de fechamento, olhando um pouquinho para a pessoa de Jesus e reconhecendo nele essa vitória definitiva, ok? Então o texto está em Mateus 12, 38 a 42, e diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Até aqui. No nosso encontro passado, nós falamos um pouquinho sobre as três perguntas básicas da existência humana. Falamos sobre a pergunta a respeito do de onde viemos, né? Ou melhor, para onde vamos, que é a pergunta primeira da existência. As crianças a fazem muito cedo na vida, quando vem alguém morrer, por exemplo: Papai, para onde o vovô foi? Papai, para onde a vovó foi? Papai, para onde esse seu amigo foi? São perguntas que nós fazemos muito cedo na vida. É a pergunta para onde vamos, que nos incomoda e nos dá alguma ansiedade, nos traz alguma ansiedade. Essa pergunta gera a segunda, nós falamos sobre ela também, que é a pergunta de onde viemos. Se eu conseguir responder à pergunta de onde eu vim, talvez eu entenda para onde eu estou indo de fato. E a terceira pergunta, o que é que nós estamos fazendo aqui? Que é a pergunta imediatamente óbvia, automática, que vem imediatamente depois dessas duas primeiras. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o propósito da nossa existência? Viver sem noção de propósito é viver de forma ansiosa. Porque se eu não sei para que que a minha vida serve, se eu não sei exatamente qual é o sentido da vida, o significado da vida, então eu não tenho respostas que possam aplacar os anseios mais profundos do meu coração. Eu estava almoçando lá no Sesumar e um jovenzinho que estuda lá e que frequenta a igreja onde eu sou pastor me pegou ali e falou assim: Pastor, coloquei toda a minha classe em crise. Eu falei: Ah, é? Como é que você fez isso? Eu escrevi na lousa antes de uma aula começar: qual é o sentido da sua vida? Eu falei: É, se realmente alguém pensou nessa frase, ficou em crise. Porque a pergunta pelo sentido da vida é uma pergunta importantíssima. Na tentativa de responder essa pergunta, nós perguntamos sobre Deus, perguntamos por Deus. Essa é uma resposta primeira também. Quando nós olhamos para a vida, essas perguntas estão na nossa mente, estão nos inquietando. Uma primeira resposta que surge é: há alguém por trás disso tudo. Ou também: não há nada e só o acaso. E foi o que nós conversamos aqui. Eu estou só fazendo uma recapitulação para os irmãos entenderem o que é que está no meu coração hoje para a gente compartilhar. Então, nós falamos na reunião passada que há duas formas de você responder às perguntas da vida. A primeira, crendo em Deus. E a segunda, acreditando que tudo não passa de um mero acaso. Quando você crê em Deus, a vida tem propósito e você tem direção. Quando tudo é acaso, você não pode perder o controle. Porque qualquer fenômeno que se desencadeie na sua vida como prejuízo pode significar, para quem acredita no acaso, que a vida vai se perder quem sabe até no curto prazo, pessoas que perdem o controle e a sua vida se desestabiliza. Lembramos da frase de Einstein, por exemplo, que há duas maneiras de viver a vida. Uma acreditando que não existem milagres e a outra acreditando que tudo é um milagre, não é? Por que que isso é importante? Por que que essa recapitulaçãozinha rápida é importante? Porque esse texto aqui está inserido num contexto de dilema nesse sentido. Eu vou explicar. Quem já leu o Evangelho de Mateus, o capítulo 12 e os versículos anteriores a esse, sabe que Jesus o acusou do Beelzebu. Quem lembra desse texto sabe que é exatamente o contexto dele. Nos versículos anteriores a esses que nós lemos, Jesus cura uma pessoa e os seus opositores o acusam de ter feito essa cura pelo poder do maioral dos demônios. Ou seja, o que você fez não é vantagem nenhuma, porque você fez o que fez no poder do diabo. Vê se isso é acusação que se faça, né? Mas foi a acusação que aqueles homens fizeram para Jesus. Você só fez o que fez porque manipula, de certa forma, o poder do príncipe, do maioral, dos demônios. E Jesus então se defende, questiona aqueles homens, há todo um discurso de Jesus depois dessa acusação, e quando Jesus acaba esse discurso, entra esse texto que nós lemos. Outros religiosos se aproximam dele e falam: queremos ver um sinal da tua parte. Note a incoerência, note o paradoxo, note como Jesus tinha que lidar com demandas opostas no seu ministério. Primeiro um grupo que vê um sinal e diz: não cremos. E segundo, um grupo que diz: dá-nos um sinal para que creiamos. Eles são o retrato das nossas incoerências e da maneira como nós lidamos com a fé no dia a dia. Se tem sinal, nós não cremos porque não temos certeza de onde ele veio. Se não tem sinal, nós também não cremos porque o sinal não aconteceu. E nós estamos sempre demonstrando a nossa dificuldade em crer. E note que esses homens do nosso texto são religiosos. O que é muito pior. O caminho da religião nem sempre nos leva à presença de Deus. Às vezes o caminho da religião nos leva para longe de Deus. Porque ele transforma o relacionamento com Deus em ritual. Transforma a intimidade de Deus em familiaridade com as coisas de Deus. Eu queria que você soubesse hoje que há uma diferença entre intimidade e familiaridade. A familiaridade faz com que eu perca, às vezes, até a noção do respeito. Quando dois amigos são muito familiares, eles se tratam até de forma agressiva, às vezes. Não maldosa, mas às vezes agressiva. E aí, ô animal? E aí, ô burro? Tem amigos que se tratam assim, eu vejo alguns chegando aqui na reunião. Fala, mala! Talvez você seja o mala que chegou e todo mundo falou assim, não sei. E aí, ô cabeção? Essa coisa da familiaridade, não é? Na familiaridade, nós vamos nos acostumando ao outro. Na familiaridade, nós nos habituamos à existência do outro e à presença dele. E a familiaridade que gera costume faz com que nós percamos um pouco o interesse. Não é assim? Uma coisa muito familiar some do cenário. Você tem coisas familiares na sua casa que somem do cenário. Que você passa por elas todo dia e se um dia ela não estiver lá, talvez você nem note. Por quê? Porque aquilo é familiar. Agora, outra coisa é a intimidade. Na intimidade, você pode até não tratar com esse nível de facilidade, mas você sabe que com aquela pessoa você pode contar. Dois amigos íntimos costumam ser mais discretos do que dois amigos familiares. Porque na intimidade, eu sei que se eu abrir o meu segredo para você, isso vai ficar entre nós dois. Na intimidade, eu sei que se eu precisar de você na hora triste da minha vida, você vai estar lá. Amigos que são só familiares tendem a desaparecer na hora da crise. Você já viveu isso? Em algum momento da sua vida você já viveu isso? Você precisou de ajuda e aquelas pessoas que você imaginou que estariam lá não estavam lá. Eram familiares. Na hora da festa, se via... Sabe arroz de festa? Você vai na festa, a pessoa está lá, você também. Você sempre encontra nos momentos bons. Brincam, dão risada. E o Corinthians, como vai? O Corinthians vai bem. Obrigado. E aí? Vai no clube domingo? Vou no clube. E aí, vai não sei aonde? Pô, a familiaridade do encontro. Não é uma pessoa que eu não reconheço. Eu reconheço. Está aí sempre. Mas na intimidade, eu posso estar 5 meses sem ver. Se eu pegar a mão no telefone e disser, olha, eu estou precisando de ajuda, meu amigo. Pode contar comigo. Quando a religião é intimidade, Deus é um amigo próximo, íntimo. Um amigo com quem a gente pode contar. E que a gente quer que conte conosco também. Senhor, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer diferença, eu quero que a minha vida seja um instrumento de bênção. Agora, quando a religião é familiaridade, então ela vira ritual. Eu vejo Deus todo domingo lá na igreja, mas eu saio da igreja e nem lembro que ele existe. Notem que nem sempre... A pergunta que a gente tem que fazer é se a nossa religião é intimidade ou familiaridade. Porque uma religião que é familiaridade tende a ruir na primeira crise. Mas a religião que é intimidade nos aproxima de Deus nos momentos difíceis. Nós estamos diante de religiosos que eram familiarizados às coisas de Deus, mas incapazes de crer naquilo que Deus estava fazendo. Alguns olham para Jesus e dizem, o poder que você tem não é teu, é do diabo. E outros olham para Jesus e dizem, mostra-nos o teu poder. Os dois grupos não conseguem crer, note isso. Os dois grupos não conseguem crer. Mas um não crê porque vê sinal e não gosta. E o outro não crê porque não vê sinal. E aí Jesus responde para esse grupo, é o texto que nós lemos, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porque sinal só pede quem quer dar alguma desculpa para não acreditar. Uma senhora da igreja que eu pastoreei em Marília, uma vez comentou comigo uma conversa que ela teve com seu sogro. E ela dizia, pastor, eu falei para o meu sogro que Deus o amava e que Deus tinha um plano na vida dele. Sabe o que ele me respondeu? Eu perguntei o quê? Ele me respondeu que ele ainda não foi tocado por Deus e por isso que ele não consegue acreditar. E aí sabe o que eu falei para ele? Ela me perguntou. Eu disse, o quê, irmã? Eu perguntei para ele, não foi tocado? Pois o senhor é um homem de 80 anos saudável, que nunca ficou estendido numa cama. Tem uma família lindíssima. Seus filhos o amam e tratam bem. São homens de bem na sociedade. Creem em Deus, ensinam seus filhos no caminho da fé, são honestos, não enganam ninguém, não defraudam ninguém, não prejudicam ninguém, tratam o senhor com carinho, com respeito, e o senhor não foi tocado. O que é que falta? E eu confesso que, ouvindo aquela mulher falar, eu pensei mais em mim até do que no sogro dela. No sogro dela eu fiquei com dó, mas eu pensei em mim. Eu falei... Faz tempo que eu esqueci que essas coisas são toque de Deus na minha vida. Faz tempo que eu não agradeço por elas. Não é verdade? Faz tempo que eu não acordo de manhã e digo, Senhor, obrigado, porque eu estou me levantando de uma cama quentinha, gostosa, e estou saindo para um dia de trabalho. De lutas é verdade, mas eu sei que o Senhor vai comigo. Sabe, essa é a beleza da fé. Que ela é fé nas coisas simples, nas coisas pequenas. Não precisa de grandes sinais. Eu não preciso que a montanha saia de um lado e vá para o outro para crer em Deus. Eu não preciso de 10 diagnósticos de que estou com câncer para depois ter 10 de que o câncer desapareceu para crer em Deus. Aliás, eu conheço um sem número de pessoas que têm essas histórias para contar e que mesmo assim não creem. Há um evento na Bíblia, um episódio na Bíblia significativo, de 10 leprosos que procuram Jesus para serem curados por ele. 10 são curados. Quem lembra do texto sabe quantos voltaram para dar glória a Deus? Um. Por quê? Porque nós somos de uma geração utilitária que aprendeu a reconhecer Deus como alguém que resolve problemas, que satisfaz necessidades. Falamos sobre isso em algumas reuniões também, quando tratamos do assunto dos desejos. Deus como realizador de desejos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porque uma geração má e adúltera pensa apenas em si mesma. Quer Deus como alguém que faça coisas, que resolva problemas, que dê soluções, que abençoe em determinadas áreas da vida, para assim que eu não precisar mais, eu poder seguir o meu caminho. E Jesus condenou essas pessoas. Note, são religiosos, isso é que me assusta. Deveriam ser os primeiros a perceber que o objetivo da relação com Deus não é utilitário, mas é afetivo. Eu não ando com Deus porque Ele me serve, me interessa, mas porque eu não consigo visualizar outro caminho. Tem um episódio na Bíblia que eu admiro demais também, que é aquela situação em que, lá em João capítulo 6, Jesus faz uma pregação duríssima. Uma pregação meio estranha. E aí as pessoas começam a dizer umas para as outras: esse discurso é muito duro. E começam a se retirar uma depois da outra. E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta assim: vocês não querem ir também? Porque Jesus não era movido a resultados, mas era movido a relacionamentos de verdade. Quando toda a multidão começa a ir embora, porque não só ele não estava fazendo milagres, como ainda estava passando um sabão, Jesus não olha para os discípulos e diz: olha, fiquem, não me abandonem agora. Mas olha para eles e diz assim: ó, a porta da rua é a serventia da casa, vocês querem aproveitar aí também? E aí Pedro olha para Jesus e diz uma das frases mais lindas da Bíblia: mestre, para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Mestre, nós não estamos aqui porque estamos sendo atendidos ou não. Nós estamos aqui porque não temos para onde ir. Depois que a gente conhece a verdade de Deus, ir para onde? Ir para onde? Fazer o que da vida? Cuidar do que exatamente? Eu não quero que isso aconteça. Mas você que tem vindo todas as quartas e que tem se sentido tocado e que tem permitido que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, se por alguma razão acontecer, e nós esperamos em Deus que isso não aconteça, mas por alguma razão acontecer de você não poder vir mais, tenho certeza que isso vai fazer uma falta profunda no seu coração. Não porque isso te servia para alguma coisa. Qual é a serventia disso do ponto de vista dos nossos interesses? Mas vai fazer falta, sabe por quê? Porque a palavra de Deus faz falta. Faz falta para o coração. Faz falta para o espírito. Faz falta para a vida. Pedro tinha essa percepção. Eu ando com Deus não porque eu tenho interesses, mas porque sem Ele eu não sou ninguém. A gente está precisando de homens assim, irmãos. Que andem com Deus não porque tem muitos interesses em jogo, mas porque realmente reconhecem que Deus é o sentido da vida. Sabe por quê? Porque a maneira como nós nos relacionamos com Deus será a maneira como nós vamos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Porque se Deus para mim é alguém que resolve os meus problemas, que atende os meus interesses, quem é o outro então? Se não alguém que também só é bom para mim se me ajuda. É onde as pessoas se tornam descartáveis. Esse é o maior trauma da nossa geração. Talvez a maior marca da nossa geração. Nós somos a geração do descartável. Começa com um copinho plástico. Aqueles requeijões com copo de vidro são uma insistência de algumas empresas ainda. Porque agora é tudo plástico. Você usa aí, joga fora. Festa de aniversário é a festa do descartável. Você lembra da garrafa de vidro que você trocava na padaria? Vinha lá com: mulher, não esquece de pegar as garrafas que eu vou passar na padaria trazer uma Coca-Cola. E aí tinha que ir com as garrafas no carro, passar na padaria depois do trabalho, levar, trocar no balcão. Hoje não, passa no mercado, pega 30 ali e depois joga tudo fora. Nós somos a geração do descartável. Agora, jogar garrafa plástica fora não é problema. Jogar copinho plástico fora não é problema. O problema é jogar casamento fora, porque ele não serve mais. O problema é jogar filho fora, porque ele não serve mais. O problema é jogar uma amizade fora, porque ela não me serve mais. O problema é jogar a fé fora, porque ela não serve mais. Então nós somos de uma geração assim. Esse é um problema humano. E que não começou ontem. A pós-modernidade não tem nada de novo, ela tem tudo de velha. Ela é pós-modernidade só no sentido de denominar alguma coisa que vem depois de um outro período. Mas as bases dessa vida pós-moderna sempre estiveram contaminando as relações humanas. Porque nós sempre fomos interesseiros, utilitários. E sempre tivemos dificuldade de crer. E eu dou graças a Deus pela sua vida nessa quarta-feira, porque você decidiu abrir o seu coração para a fé. E Jesus olha para aquela geração e diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser aquele em que Jonas pregou para um povo, e esse povo se converteu, e esse povo vai ressurgir no juízo para condenar essa geração, porque creu na pregação de um Jonas que pregou Malemá. E eis aqui está quem é melhor do que Jonas. Deixa eu dizer para você algo nesse nosso fim de tarde que eu considero de fundamental importância. Nós falamos até aqui então sobre a vida e o desafio de crermos em Deus. E nós falamos aqui sobre dois tipos de pessoas: as pessoas que creem em Deus e as pessoas que creem no acaso. As pessoas que creem em Deus sabem que há um Deus que cuida delas, e por isso elas podem descansar mesmo quando erram. As pessoas que creem no acaso não têm descanso, porque se perderem o controle por um momento, podem perder a sua vida toda. Agora a pergunta é: como crer em Deus diante de tantas coisas difíceis que acontecem na vida? Porque aí vamos perguntar do outro lado: como crer em Deus diante de tanto sofrimento? Como crer em Deus diante de tanta maldade? Como crer em Deus no mundo em que essas pessoas das quais estamos falando estão por cima e não por baixo? Pessoas arrogantes, interesseiras, mal intencionadas no nosso mundo estão por cima, não por baixo. Quem já leu o Salmo 73 sabe disso. O Salmo 73 é resultado da pena de um homem que sofria por ver a prosperidade dos ímpios, enquanto os justos, muitas vezes, estão penando na mão deles. Você já viu gente justa sendo prejudicada por gente maldosa? É raro. Já viu? É mais ou menos o retrato do mundo em que a gente vive esse. Nós estamos, por exemplo, com essa preocupação, gente. Eu confesso que eu estou ficando angustiado com essa história toda. Essa preocupação em relação ao futuro da Terra. Porque antigamente, eu não sei se você sente como eu, mas antigamente isso dizia respeito ao futuro longínquo. Eu lembro de uma época em que a gente falava do abuso da natureza, dessas coisas, mas isso era tão distante. Agora nós estamos falando do meio desse século. A maioria de nós vai estar vivo ainda. Em 2050, a maioria de nós vai estar aqui ainda, eu acho. Deixa eu ver bem. Luiz Fernando, eu não sei não. Tá. Né? Nossos filhos vão estar aqui. E a gente faz tanto esforço para garantir o futuro dos nossos filhos, não faz? Você paga escola para o seu filho, é escola particular, não é pública, porque na pública você sabe que ele não terá as mesmas oportunidades. E você paga curso de inglês para ele, porque hoje não é só estudar na escola. Tem que ter um curso de língua. E se der, você paga um espanhol também, porque se ele tiver duas línguas, fora a língua portuguesa, ele vai sair na frente. E aí você também paga uma natação para ele praticar um esporte, ter uma vida mais saudável. E você paga um curso de informática também, para ele se especializar nessas coisas do computador, sair na frente, ter mais chances na vida. Você está preocupado com o futuro do seu filho. E se você está preocupado com o futuro do seu filho, você sabe que o mundo que nós estamos deixando para ele não é bom. Corre o risco de ser um mundo péssimo. E eu fico olhando para isso tão próximo. Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? E aí quando eu vejo que os maiores poluidores do mundo decidem que não vão fazer nada quanto a isso, e que o primeiro continente a ser afetado por isso vai ser a África, ah, gente, é de doer, hein? É de doer. É de doer que os primeiros a sofrerem são aqueles que não têm nada com isso. Saiu uma matéria na Veja dizendo que os africanos são os que menos poluem e são os primeiros que vão sofrer os efeitos do aquecimento global. Note que até a natureza acompanha essa rotina do pecado no mundo. Até naturalmente os que fazem o mal acabam se dando bem. Olha que coisa assustadora. assustador isso, que se o mundo começar a ruir, os mais pobres, os mais frágeis e os que não participaram tanto desse processo são os primeiros a rodar. Como crer em Deus num mundo assim? Como? Aí que vem essas palavras de Jesus. Aqui está quem é maior do que Jonas. E aqui está quem é maior do que Salomão. Deixa eu dizer para você por que eu creio em Deus. Não é por causa das perguntas sobre a vida que eu me fiz e me faço todos os dias. Para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Não é porque eu olho para a natureza e vejo coisas belas, como as árvores, os rios, as cachoeiras, as montanhas, os pássaros. É claro que eu não consigo olhar para tudo isso e não pensar em Deus. Eu não consigo. Voltamos na frase de Einstein. Mas também não é por isso que eu creio em Deus do jeito que eu acredito. Não creio em Deus porque tudo me vai bem. Embora recentemente eu esteja vivendo um bom momento na minha vida. Um bom momento. Minha casa está em paz, meu trabalho está em paz, meus relacionamentos estão em paz. Minha saúde está em paz. E até minha saúde financeira está mais ou menos. Eu e minha mulher começamos uma poupança. Pela primeira vez na vida. Estamos querendo comprar uma casinha. E é tão gostoso, você fala, meu Deus, como Deus abençoa a gente, né? E a gente põe lá um dinheirinho todo mês, e tem sonhos, e tem planos, tudo vai bem. Graças a Deus, tudo vai bem. Mas também não é por isso. Porque senão, na circunstância oposta, eu não conseguiria crer. Ou seja, se as perguntas já não mais me inquietarem, não creio. Se eu olho para a natureza e para o mundo e não vejo coisas tão boas, não creio. Se o problema chega na minha vida, não creio. E aí caio de novo no drama desses homens aqui, que são incapazes de crer, independentemente do que esteja acontecendo com eles. Por que eu creio em Deus? Porque de repente, irmãos, e eu queria muito a sua atenção nesse momento, a gente já vai caminhar para o encerramento dessa nossa reflexão. Porque de repente, eu olho para um homem na história da humanidade e ele diz coisas como essas que nós acabamos de ler. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui está quem é maior do que todos que já passaram pela história. E esse homem me faz acreditar. Pela vida que ele viveu, pela morte que ele morreu, pelo exemplo que ele deixou e por ser ele quem ele dizia ser. A nossa grande questão hoje à tarde é: quem é Jesus Cristo para nós? Porque Deus é uma figura abstrata, não é? Todo mundo crê em Deus. O sujeito que entra num carro cheio de bombas e lança esse carro contra um prédio público onde há homens, mulheres e às vezes até crianças e mata todas essas pessoas, ele faz isso em nome de Deus. O sujeito que trata mal o vizinho, porque o vizinho é de uma confissão religiosa diferente da dele, faz isso em nome de Deus. As pessoas fazem absurdos em nome de Deus. Você sabe disso. Nós vivemos num mundo em que as pessoas cometem verdadeiras atrocidades em nome de Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus que está por trás da nossa vida, que está por trás da existência, que está por trás do mundo, que está no controle das nossas vidas? Nós temos falado dele desde o começo do ano aqui juntos. Quem é ele? Eu vou ter essa resposta quando olhar para essa figura extraordinária chamada Jesus Cristo. É por causa desse sujeito que eu creio. Primeiro porque nunca na história da humanidade ninguém viveu como ele viveu. Ele se tornou para mim o grande exemplo. A grande certeza de que é possível uma vida que faça diferença, uma vida relevante. A vitória sobre a ansiedade que nós tanto conversamos aqui nesses últimos encontros foi realizada plenamente na vida desse homem. Plenamente. Ele foi capaz não só de doar-se às pessoas com quem ele viveu, como também capaz de perdoá-las quando elas se voltaram contra ele. Será que nós somos capazes disso? Eu até sou capaz de me dedicar a você, porque entendo que eu preciso fazer o bem pela sua vida, mas sou capaz de perdoar você quando você me virar as costas, de amar você do mesmo jeito quando o seu amor por mim não for a contrapartida? Esse sujeito fez isso. Esse sujeito olhou um dia para um discípulo seu e disse assim: Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Quando eu olho para ele, eu creio que Deus existe. Não porque o mundo está bem, mas porque um dia alguém viveu essa vida que eu quero viver. Uma vida plena, uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida em que nem as adversidades foram capazes de afastá-lo do relacionamento com Deus. Um homem que foi capaz de dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. E que é para nós hoje, para a Bíblia, para a maneira como a Bíblia o apresenta, o próprio Deus presente na nossa história. Sabe qual que é o grande sonho da humanidade? Chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Você quer uma história bíblica que encarna a história da humanidade em todas as gerações? Torre de Babel. A Torre de Babel é o esforço da humanidade em chegar a Deus pelos seus próprios esforços e afirmando o seu próprio nome. Construamos uma torre tão alta que nos leve até os céus e escrevamos o nosso nome na terra. É a história do orgulho do homem que quer chegar a Deus por si mesmo e que quer ser Deus. Mas sabe qual que é a ironia da fé cristã? Que enquanto o homem deseja profundamente ser Deus, Deus deseja ser homem. Essa é a ironia que não tem preço. Que enquanto nós nos debatemos, nos digladiamos para nos impormos uns sobre os outros, para competirmos uns com os outros, para sermos melhores uns que os outros, para sermos divinos, a grande iniciativa de Deus foi ser humano. E se Babel é a história do homem tentando chegar até Deus, Jesus Cristo é a história de um Deus que chega até o homem. Quem é Jesus Cristo para nós? O que é que ele significa para nós? Que triste que religiosos tiveram que ouvir: vocês vão ser condenados, porque um dia uma cidade inteira ouviu um tal de Jonas e creu. E eis aqui quem é maior do que Jonas e ninguém crê. Uma rainha vai se levantar um dia e vai condenar uma geração inteira porque ela fez um esforço gigantesco para ouvir a sabedoria de um Salomão. E agora aqui está quem é maior do que Salomão. É triste que, diante de Jesus, nós tenhamos tanta dificuldade de crer. Mas quem sabe hoje não é o dia em que nós vamos abrir o nosso coração para crer. Porque nós começamos essa história toda falando sobre o sentido da vida. E o sentido da vida é acreditar. É acreditar em Deus e descansar no seu amor por nós. Agora, acreditar num Deus que não tem nenhuma referência objetiva é difícil mesmo. E Deus sempre soube disso. Por isso ele providenciou Jesus, para que, olhando para ele, nós pudéssemos encontrar tudo que nós precisávamos ver. Feche seus olhos um pouquinho, eu queria orar com você. Hoje eu vim aqui falar do que está no meu coração para você. Essa não é uma mensagem de motivação, essa não é uma mensagem de ânimo, essa não é uma mensagem que traz ferramentas para você usar em algum problema. Essa é uma mensagem sobre a vida e sobre como nós vivemos a vida. Essa é uma mensagem sobre se cremos ou não. E é uma mensagem a respeito do que cremos exatamente. Cremos num Deus distante, longínquo, abstrato, que não passa de um poder para resolver os nossos problemas, ou cremos num Deus pessoal, íntimo, que se revelou na história, na pessoa extraordinária de um homem chamado Jesus, e que por isso pode de fato nos trazer sentido, alegria, paz, uma nova razão para viver. Quem é Jesus Cristo para nós, meus irmãos? Quem é? Ou ele é tudo, ou não é nada. Alguns versículos antes desses que nós lemos hoje, há um versículo que diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Está lá em Mateus 12 também, na discussão de Jesus com aqueles religiosos que o acusavam. Quem ele é para nós? Porque eu estou convencido que só ele tem poder para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. O apóstolo Pedro dizia: em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sei o que você está pensando aí, gostaria muito de saber. Gostaria muito de saber o que vai no seu coração nesse fim de tarde. Eu não sei, mas Deus sabe. E eu quero fazer um desafio para você. Tome uma decisão por Jesus nessa tarde. Diga para ele que você acredita que há um Deus no céu tão amoroso que foi capaz de invadir essa história humana de uma maneira tão extraordinária, nessa pessoa tão linda de Jesus. E que com isso você ganha coragem, ânimo, força para se levantar hoje aqui e seguir em frente, na certeza de que Deus está com você. É uma mensagem muito simples essa, irmãos, muito simples. Que Deus nos ama e provou esse amor na vida e na vitória de Jesus. E eu quero orar com você sobre isso nessa hora. Permaneça de olhos fechados, cabeça baixa, pensando em tudo isso que conversamos. Eu vou orar com você. Pai amado, eu quero agradecer-te por essa reunião tão deliciosa que fazemos todas as quartas-feiras, em que nos vemos, nos revemos, nos confraternizamos, e acima de tudo, abrimos o coração para a tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, porque fizemos um caminho longo já desde o começo deste ano. Falamos sobre tantas coisas do coração. Fomos nos dirigindo num processo mais ou menos claro e chegamos até esse ponto em que temos que decidir se cremos ou não. Tudo que já conversamos até aqui, o que conversamos hoje, nos chama para esta resposta: cremos ou não cremos? E eu quero orar, Pai, de uma maneira muito especial pelas pessoas que estão aqui hoje dizendo eu creio. Por aqueles em cujo coração há uma fé toda especial brotando de uma maneira forte, viva e transformadora. Jesus é o exemplo da nossa vitória. Dessa vitória contra a ansiedade, dessa vitória contra o medo, dessa vitória nos conflitos, dessa vitória sobre as frustrações, dessa vitória em relação aos desejos, dessa vitória em relação ao sentido da vida. Olhar para ele é ver exatamente o que podemos ser nas tuas mãos. Olhar para ele é ver o que exatamente podemos ser se o Senhor agir em nós. Olhar para ele é descobrirmos o que é uma vida livre das amarras, livre dos impedimentos, livre das algemas. E é isso que nós queremos, ó Deus. Eu quero orar por esses homens que aqui estão, que têm acompanhado esse processo, esse tempo nosso já há tantas quartas-feiras. Quero orar por esses que chegaram hoje, os novos, os que estão chegando há pouco tempo. E quero pedir em nome de Jesus que todos nós tenhamos hoje o coração aberto para a fé, para crer em ti, para crer no teu filho Jesus, na prova de amor que ele representa para nós, na maneira como ele estende as suas mãos para nós e nos ajuda, e queremos seguir o seu exemplo. Temos perguntas, Pai, temos inquietações, temos angústias, mas hoje nós estamos dizendo aqui que cremos que o Senhor já está tratando de todas elas, e nós estamos em paz sobre isso, e vamos sair daqui diferentes de como chegamos, em nome de Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma quarta-feira proveitosa. Traze-nos de novo quarta-feira que vem. Dá-nos convidar alguém que venha também. Queremos ver esse lugar mais repleto ainda de homens. Quem sabe amanhã ou depois, outro lugar que o Senhor venha preparar. Mas nós queremos ter sempre esse espaço de aprendermos de Ti, de conhecermos a Ti e de sermos desafiados por Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa. Próxima quarta, eu vou começar a falar sobre provações, lutas, desafios. Como enfrentar as lutas da vida, não é? Vamos falar sobre caminhos, estratégias, armas para conseguirmos vencer as dificuldades. Então, se você tiver o desejo de participar, quarta que vem, mesmo local, mesmo horário. E não deixe de convidar alguém. Nós temos insistido que você convide alguém. A gente dá um jeitinho de acomodar todo mundo. Você viu que a gente começou essa reunião no começo do segundo semestre do ano passado com 6 homens. Então a gente foi se virando. À medida em que os homens foram chegando, a gente foi se virando. A gente vai se virar também. Pode trazer. É um espaço livre, aberto. A gente não fala aqui de religião. A gente fala aqui de Deus. A religião ou é intimidade ou não serve. É isso que a gente tem trabalhado e eu quero contar com você e que você traga alguém também para vir curtir esse espaço aqui conosco, tá bom? Dê um abraço em quem veio ouvir a palavra de Deus com você hoje. Uma boa quarta-feira para você. Bom descanso. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.